sorte, a herança de um povo, do Jordão até as águas de Jericó. Nos montes de Betel, a luz se fez nova, Efraim e Manassés, em teu caminho, Senhor. Das montanhas ao vale, teu plano a se revelar, cada passo guiado, em ti vamos confiar. As cidades se ergueram, mas os cananeus em meio a nós ficaram. Porém não tememos, pois em ti nos unimos. Teu poder é maior e em ti nos encontramos. Das montanhas ao vale, teu plano a se revelar, cada passo guiado, em ti vamos confiar. Oh, herança que nos desce, teu amor, nossa razão, em meio à batalha, te louvamos, ó Senhor, e mesmo em dificuldades, ninguém pode nos parar. Enfrentamos, tua graça nos conduz, e quando a sombra vem, tua presença é nosso lar, em cada